Pasta 15. Faixa 1. Encontro 13. Afrotérios. Os afrotérios são os últimos mamíferos placentários a juntar-se à nossa peregrinação. Originaram-se na África, como indica seu nome, e incluem os elefantes, os musaranhos-elefantes, o dugongo e o peixe-boi, estes também conhecidos como vaca-marinha e manati, respectivamente, os iraces, os adauarques ou porcos-formigueiros e, provavelmente, os tenrenques de Madagascar e as toupeiras douradas da África Meridional. Os próximos peregrinos que encontraremos, os marsupiais, serão nossos primos bem mais distante. Portanto, os afrotérios, todos no mesmo grau, são os nossos mais distantes primos não marsupiais. O Concestral 13 viveu há 105 milhões de anos atrás e foi o nosso 45 milionésimo avô, ou mais ou menos isso. Também ele se parecia com o Concestral 12 e com o Concestral 11, e todos eles eram bem semelhantes aos musaranhos. Eu nunca tinha visto um musaranho-elefante até rever a bela região do Malawi, meu lar na infância, quando ainda se chamava Nyasalândia. Minha mulher e eu passamos algum tempo na reserva animal de Mivu, logo ao sul do grande lago do Vale do Rift, que deu seu nome à região e cujas praias arenosas passei minhas primeiras férias de balde e pazinha muito tempo atrás. Nessa reserva de animais selvagens, pudemos contar com os conhecimentos enciclopédicos sobre os animais do nosso guia africana, seu olhar apurado para localizá-los e seu cativante estilo de chamar nossa atenção para eles. Os musaranhos-elefantes sempre lhe inspiravam a mesma brincadeira que parecia melhorar a cada repetição. Um dos cinco pequenos, asterisco. O musaranho-elefante é um dos cinco pequenos animais da África geralmente mencionados como tão necessitados de preservação quanto os cinco grandes: elefante africano, leão, búfalo africano, rinoceronte branco e rinoceronte negro. Os outros quatro pequenos são a formiga-leão, o tecelão Bubalomys niger, chamado em inglês de búfalo weaver, a tartaruga-leopardo africana e o besouro-rinoceronte. Fim da leitura de asterisco. Os musaranhos-elefantes, assim chamados por causa de seu nariz comprido, que parece uma tromba, são maiores do que os musaranhos europeus e têm pernas mais altas ou mais compridas, que fazem lembrar um pouco um antílope. A menor das 15 espécies salta. Os musaranhos-elefantes já foram mais numerosos e diversificados e incluíram algumas espécies herbívoras, além das insetívoras, que sobreviveram até nossos dias. Os musaranhos-elefantes têm o prudente hábito de dedicar tempo e atenção à abertura de caminhos sob a vegetação rasteira, usando-os depois para fugir de predadores. Isso soa como antevisão, e de certo modo é, mas não deve ser interpretado como uma intenção deliberada, embora, como sempre, tal coisa não deva ser descartada. Muitos animais comportam-se como se soubessem o que será bom para eles no futuro. Porém, devemos ter cuidado para não esquecer o como ser. A seleção natural é uma enganosa simuladora de propósitos deliberados. Apesar de suas trombinhas, nunca ocorreu a ninguém que os musaranhos-elefantes pudessem ter algum parentesco particularmente próximo com os elefantes. Sempre se supôs que eles fossem apenas versões africanas dos musaranhos eurasianos. Mas dados moleculares recentes nos surpreenderam com a informação de que os musaranhos-elefantes são primos mais próximos dos elefantes do que dos musaranhos, e hoje há quem prefira chamá-los por seu nome alternativo, Senge, para distanciá-los dos musaranhos. A propósito, a tromba dos musaranhos-elefantes quase com certeza decorre do parentesco desses animais com os elefantes. Dos cinco pequenos para os grandes, passaremos a seguir aos elefantes propriamente ditos. Atualmente, os elefantes estão reduzidos a dois gêneros, Elephas, o elefante indiano, e Loxodonta, o elefante africano. Mas vários tipos de elefante, inclusive os mastodontes e os mamutes, já andaram por quase todos os continentes, com exceção da Austrália. Existem tentadoras pistas de que eles talvez tenham conseguido chegar também à Austrália, onde se registrou a descoberta de fragmentos de fósseis de elefante, mas esses talvez sejam despojos chegados da África pelo mar. Mastodontes e mamutes viveram na América até aproximadamente 12 mil anos atrás, quando foram exterminados, talvez pelo povo de Clovis. Os mamutes extinguiram-se tão recentemente na Sibéria que, vez ou outra, são encontrados congelados no permafrost e chegaram a virar ingrediente de sopa, nas palavras de um poeta. O mamute congelado. A criatura, mesmo que rara, ainda é encontrada no leste da zona siberiana setentrional. Entre aqueles primitivos, é proverbial que a carcaça dá uma sopa celeste. O preparo, porém, tem ao menos um senão. Reconheço que, em conteste, se antes de fervida a pele for perfurada, a receita irá toda para o lixo. Eis porque, então, dado o tamanho do bicho, a iguaria é quase ignorada. Hilary Belloc. Asterisco. The Frozen Mammoth. This creature, Trog Hare, is still found to the east of the Northern Siberian zone. It's now to the whole of that primitive group that the carcass will furnish an excellent soup. Though the cooking is offered on drawback at last, of a serious nature I own. If the skin be but punctured before and boiled, your confection is whole and utterly spoiled. And hence, on account of size of the beast, the dent is nearly anal. Fim da leitura de asterisco. A África é o antigo lar dos elefantes, mastodontes e mamutes, assim como de outros afrotérios. É a raiz da evolução desses animais e o local onde ocorreu a maior parte de sua diversificação. A África também se tornou o lar de muitos outros mamíferos, como os antílopes, as zebras e os carnívoros que os caçam. Esses, porém, são laurasitérios que chegaram à África mais tarde, vindos do grande continente setentrional, a Laurásia. Os afrotérios são os veteranos da África. A ordem dos elefantes é chamada prosbicídia em razão de sua longa prosbóscide ou tromba, que é um nariz encompridado. Entre as muitas serventias da tromba está beber, que talvez tenha sido seu uso primitivo. Beber é um problema quando se é um animal muito alto, como o elefante ou a girafa. A comida para os elefantes e as girafas cresce sobretudo em árvores, o que pode, em parte, ser a razão desses animais serem tão altos. Mas a água encontra seu próprio nível, que tende a ser desconfortavelmente baixo. Ajoelhar-se para beber é uma possibilidade. Os camelos o fazem. Só que se levantar de novo é trabalho duro, mais ainda para os elefantes e as girafas. Ambos resolvem o problema sorvendo a água através de um longo sifão. As girafas espetam a cabeça na extremidade do sifão, o pescoço. Por isso é que a cabeça da girafa tem que ser bem pequena. Os elefantes mantêm a cabeça na base do sifão, e por isso ela pode ser maior e ter um cérebro proporcionalmente mais avantajado. Seu sifão, obviamente, é a tromba, que vem a calhar para uma série de outros propósitos também. Citei em outro texto um trecho de Oria Douglas Hamilton sobre a tromba do elefante. Boa parte da vida dessa zoóloga foi dedicada, ao lado de seu marido Yain, ao estudo e à preservação dos elefantes selvagens. É uma passagem cheia de indignação suscitada pela visão de um colossal refúgio de elefantes no Zimbábue. Olhando uma das trombas descartadas, fiquei pensando quantos milhões de anos devem ter sido necessários para criar-se tamanho milagre da evolução. Equipada com 50 mil músculos e controlada por um cérebro à altura de tanta complexidade, ela é capaz de arrancar e empurrar com toneladas de força. E, no entanto, ao mesmo tempo, pode desempenhar as mais delicadas operações, como apanhar uma pequenina vagem e levá-la à boca. Esse órgão versátil é um sifão capaz de conter 4 litros de água para ser bebida ou aspergida sobre o corpo. Pode funcionar como um dedo estendido, uma trombeta ou alto-falante. A tromba também tem funções sociais. Carícias, investidas sexuais, apaziguamento, saudação e abraços mútuos entrelaçados. Contudo, lá estava ela amputada como tantas trombas de elefante que eu vira por toda a África. Os prosbocídeos também ganharam presas que são incisivos muito desenvolvidos. Os elefantes modernos possuem presas apenas no maxilar superior, mas alguns prosbocídeos extintos tinham-nas também no maxilar inferior ou somente neste. O Deinotherium tinha grandes presas arqueadas para baixo na mandíbula e nenhuma no maxilar superior. O Amebelodon, membro norte-americano do grande grupo dos primeiros prosbocídeos, chamados Gonfotérios, tinha presas parecidas com a do elefante no maxilar superior e presas achatadas semelhantes às pás na mandíbula. Talvez fossem mesmo usadas como pás para arrancar tubérculos da terra. A propósito, essa conjectura não conflita com a suposição de que a evolução da tromba como um sifão ocorreu para dispensar as necessidades de ajoelhar-se para beber. A mandíbula, com suas duas pás achatadas na extremidade, era tão longa que o gonfotério em pé poderia facilmente usá-la para escavar o chão. Em The Water Babies, Charles Kingsley escreveu que o elefante é primo-irmão daquele cone peludinho das escrituras. O primeiro significado de cone no dicionário de inglês é coelho, e duas das quatro ocorrências do termo na Bíblia são justificativas para o cone não ser um alimento kosher. And the cone because the shell the cud, but vive not the hoof. He is unclean to you. Levítico 11, 5. E a passagem muito semelhante de Deuterônimo 14, 7. Mas Kingsley não pode ter se referido ao coelho nesse caso, pois mais adiante afirma que o elefante é o 13º ou 14º primo do coelho. As duas outras referências bíblicas dizem respeito a um animal que vive entre as rochas. Salmo 104. The high hills are refuge for the wild goats, and the rocks for the conies. E Provérbios 30, 26. The conies are but a feeble folk, yet make their house in the rocks. Asterisco. Na Bíblia Católica, traduzida por João Ferreira de Almeida, os respectivos versículos leem assim: O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vô será imundo. Os altos montes são das cabras montesinas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Fim da leitura de Asterisco. Aqui a concordância geral em que cone significa irace, rato das rochas ou rock badger, texugo das rochas, e Kingsley, um admirável clérigo darwiniano, estava certo. Bem, ele esteve certo por algum tempo, até que um belo dia lá vieram os meticulosos dos taxonomistas modernos meter o bedelho. Os livros didáticos dizem que os primos vivos mais próximos dos elefantes são os íraces, o que condiz com a ideia de Kingsley. Contudo, uma análise recente mostrou que também temos de incluir os dugongos e os peixes-boi nessa mistura, talvez até mesmo os mais próximos parentes vivos dos elefantes, com os iraces como grupo irmão. Os dugongos e os peixes-boi são animais puramente aquáticos que nunca vão à terra firme, nem mesmo para reproduzir-se, e parece que fomos levados a um equívoco, como nos ocorreu no caso dos hipopótamos e baleias. Animais puramente aquáticos são livres das restrições da gravidade terrestre e podem evoluir rapidamente em sua própria direção especial. Os íraces e os elefantes, que ficaram para trás em terra firme, permaneceram mais parecidos uns com os outros, como os hipopótamos e os porcos. Analisando retrospectivamente o nariz, que lembra um pouco uma tronga dos dugongos e peixes-boi, os seus olhinhos na face enrugada conferem a esses animais uma aparência ligeiramente elefantina, mas isso provavelmente é acidental. Os dugongos e peixes-boi pertencem à ordem dos sirênios. Esse nome provém da suposta semelhança desses animais com as sereias mitológicas, embora não se possa dizer que tal ideia seja lá muito convincente. Seu estilo de nadar lento, como quem se move em uma lagoa calma, talvez tenha sido considerado parecido com o de uma sereia. E há também o fato deles amamentarem as crias com um par de mamas sob as nadadeiras. Mas é bem possível que os marinheiros que primeiro viram a semelhança deviam estar havia demasiado tempo no mar. Os sirênios, assim como as baleias, são os únicos mamíferos que nunca vão à terra. Uma espécie, o peixe-boi da Amazônia, vive em água doce. Os outros dois peixes-boi também são encontrados no mar. Os dugongos são exclusivamente marinhos e todas as quatro espécies estão vulneráveis à extinção, o que inspirou minha mulher a criar uma camiseta com os dizeres dugong, dugong, dugon, asterisco. Trocadilho que remete a tempos verbais do inglês e que numa tradução livre poderia ficar mais ou menos assim. O dugongo está indo, o dugongo já vai, o dugongo foi. Fim da leitura de asterisco. Uma história comovente é a da quinta espécie, a enorme vaca marinha de Steller, que vivia no Estreito de Bering e pesava mais de 5 toneladas. Passados apenas 27 anos de sua descoberta pela malsinada tripulação de Bering em 1741, a espécie foi caçada até ser extinta, o que mostra o alto grau de vulnerabilidade dos sirênios. Como ocorre com as baleias e os golfinhos, nos sirênios os membros anteriores tornaram-se nadadeiras e não existem membros posteriores. Os sirênios também são conhecidos como vacas marinhas, mas não têm parentesco com as vacas nem ruminam. Sua dieta vegetariana requer um intestino imensamente longo e baixo estoque de energia. As velozes acrobacias aquáticas de um golfinho carnívoro contrastam drasticamente com o nado preguiçoso do dudongo vegetariano, como um míssil guiado e um balão dirigível. Também existem afrotérios pequenos. As toupeiras douradas e os tenreques parecem ser parentes, e a maioria dos estudiosos modernos classifica-os entre os afrotérios. As toupeiras douradas vivem na África Meridional, onde fazem o mesmo trabalho que as toupeiras na Eurásia e com maestria nadando na areia como se fossem água. Os tenreques vivem principalmente em Madagascar. No oeste da África existem alguns musaranhos lontras semiaquáticos que na verdade são tenreques. Como vimos em O Conto do Ai Ai, os tenreques madagascarenses incluem formas parecidas com os musaranhos, formas parecidas com os ouriços e também uma espécie aquática que provavelmente voltou para a água separadamente dos africanos.